4, 3, 2, 1. A Line Records orgulhosamente apresenta Cristina Mel. Brilhar, brilhar, brilhar. Que peninha, acabou! Ah, mas não precisa acabar, não! É só você apertar o play! Isso mesmo! Play! De novo! De novo! De novo!